perdida, né? O que aconteceu, mulher? Tu foi enganada, sente o gosto. Nai, lembra de mim que eu volto de novo. Vem, vem, não tem volta, não. Ei, DJ, ela quer um pix, mano. Por que que me ligar? Eu não vou mais voltar. Eu não vou mais voltar. Só de maldade não vou confiar. Mas o DJ é o nome do homem. Ela sendo só a brava, vai segurando. Oi, sumida. Tu tava perdida, né? Só de madrugada.